is comfortable. You are at ease, relaxed. Nothing can disturb you, can it? After all, it's an everyday world. No undue ripples on the tranquil waters of your life. Yet the day must draw to a close, and night is as inevitable as death. But you are safe. Of that you are certain. You are safe. Aren't you? You did lock the door. Latch the windows. Didn't you? Yes. You are safe. And your will is strong. There is no room for superstition in your mind. Is there? Is there? Don't be too sure. Soon your fingers may itch to shut off the sounds you hear. Your throat tighten. The thudding of your heart become a mallet, driving a blood-red stake through to your soul. Your comfortable home become a cold, dank crypt. Pensamentos estranhos que não nos atrevemos a confessar. Drácula na literatura e no cinema. Programa de Joana Silva. Drácula é um romance gótico de Abraham Stoker, publicado em maio de 1897. Uma obra que teve um impacto profundo na cultura popular. Uma enorme produção de livros, filmes, séries de televisão, peças de teatro, bandas desenhadas ou jogos, exploraram o tema do vampiro, das criaturas das trevas que podem viver eternamente, as quais têm como matriz esta narrativa epistolar de horror. Thank you. Este romance foi escrito na era vitoriana. Este foi um período repressor da sexualidade. Na segunda metade do século XIX, os estereótipos sobre a sexualidade restringiam a mulher a um papel procriador, de obediência aos maridos. O desejo sexual estava identificado com homens e mulheres das classes sociais mais baixas, nomeadamente as prostitutas. A mulher não devia expressá-lo, e se o fizesse, este era admitido como uma doença. O homem era tolerado com reservas morais. Era recomendado que a nudez, a sensualidade e os movimentos no contacto sexual entre pessoas casadas devia ser mínimo. Se não puder ser evitado, aconselhava-se que fosse feita às escuras. A homossexualidade era omissa, como se não existisse. O homem ideal era o autoritário pai de família, a base da estabilidade social. A preferência por parceiros do mesmo sexo significava uma crise na família e era nela que devia ser resolvida. Quando esta questão não ficava contida no meio familiar, então havia repercussões severas para quem se desviava do padrão coletivamente aceito. Bram Stoker inspirou-se no nome e reputação de crueldade de Vlad Tepes, Vlad aquele que empala, tendo como nome patronímico Draculea ou Draculia, que significava filho do dragão, para criar a personagem fictícia do seu romance, o Conde Drácula. Vlad foi um príncipe da Valáquia, uma região da Roménia no século XV, mas que nasceu na Transilvânia, então o reino da Hungria. É também conhecido por Drácula, nome que vem do tempo em que seu pai, Vlad II, foi ordenado cavaleiro da Ordem do Dragão, adaptando assim o nome Drácul. Após o assassinato do seu pai, Vlad III adotou o nome de Drácula, acrescentando um A no final, uma vez que esta é uma terminação que indica filho de. Drácula significa então filho de Drácula, ou seja, filho do dragão. O irlandês Bram Stoker nunca pôs os pés em solo romeno. A maior parte da sua pesquisa foi feita sentado numa cadeira na Biblioteca de Londres. Leu sobre o governante romeno Drácula, cujas atrocidades fizeram tremer o mundo ocidental cristão. alguns autores e estudiosos modernos negam qualquer conexão entre o príncipe romeno real e a sanguinária personagem fictícia, opinando que Stoker apenas usou o nome de Drácula que descobriu nas páginas de história antiga. Esses autores baseiam as suas interpretações, principalmente, em duas premissas. A primeira é de que o vampiro de Stoker reside num castelo nos Alpes da Transilvânia e não na Valáquia. A outra é que o vampiro é descrito por Stoker como sendo sangue Szekely, de uma estirpe de pessoas no País do Norte e não de uma linhagem antiga da Valáquia, como descende Vlad III. O Drácula de Stoker é um vampiro. Segundo a tradição popular, um vampiro é uma pessoa que não morre e cujo cadáver se levanta do túmulo à noite, alimentando-se do sangue dos vivos. Antes de amanhecer, regressa ao seu sepulcro. Potencialmente podem ser vampiros, os excomungados, crianças não batizadas, criminosos, bebés que nasceram com dentes, feiticeiras, magos e o sétimo filho de um sétimo filho. Estas criaturas noturnas podem ser destruídas espetando um pau pontiagudo de madeira de pinho nos seus corações enquanto dormem de dia. O corpo deve depois ser queimado ou enterrado numa encruzilhada. Na Europa de Leste, os vampiros têm medo do alho, evitam aproximar-se quando veem picos de rosas selvagens e não suportam espelhos e prata. Stoker inspirou-se nas superstições ciganas. Os ciganos vieram da Índia e trouxeram estas narrativas para a Europa. Uma compilação de histórias com esta temática existe na Índia, intitulada Vetala Panchavimshati, escrita em sânscrito e traduzida para muitos idiomas vernáculos. Em sânscrito, Vetala é o nome de uma entidade celeste, similar ao vampiro, que incorpora e dá vida a cadáveres. O erudito Richard Francis Burton traduziu estas narrativas e publicou-as em 1870 com o título Vikram and the Vampire, Classic Hindu Tales of Adventure, Magic and Romance. Stoker terá certamente lido esta obra. No século XVIII, há muitos textos alemães relacionados com o tema, como os poemas de Heinrich August Ossenfelder e Gottfried August Burger. As obras precursoras do género literário em torno da temática dos vampiros nas Ilhas Britânicas pertencem a Robert Southey, que alude a esta criatura no poema épico Talaba the Destroyer, de 1801, a John William Polidori, com o conto The Vampire, publicado em 1819, e a James Malcolm Rymer e Thomas Beckett, que escreveram Verney the Vampire or The Feast of Blood, publicado em panfletos entre 1845 e 47. Em França, no século XIX, Cyprien Bérard, Charles Nodier, Alexandre Dumas, Pai ou Paul Feval exploraram igualmente o tema, bem como Hans Wachenhusen, na Alemanha, com Der Vampir, Novelle aus Bulgarien, impresso em 1878. Thank you. Em 1922, a história de Drácula chegou ao cinema com Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, realizado por Friedrich Wilhelm Murnau, produzido por Enrico Dickermann e Albin Grau, com Max Schreck. Foi a primeira adaptação cinematográfica do romance de Bram Stoker. Foi a primeira e única produção da Prana Films, uma companhia alemã fundada em 1921 por Enrico Dickermann e Albin Grau, com pouco financiamento, que declarou falência pouco depois da produção deste icónico filme, devido a processos judiciais, alegando violação dos direitos de autor por parte da viúva de Stoker. Os nomes das personagens no filme foram mudados num esforço de disfarçar a fonte. A personagem Conde Drácula tornou-se Graf Orlok e Jonathan Harker passou a ser Jonathan Hutter. Porém, este estratagema não resultou e a viúva de Stoker processou o filme, exigindo a destruição de todas as cópias. Felizmente, isto não foi bem sucedido e o filme sobreviveu até hoje, como um dos grandes clássicos do cinema mudo. A história de Nosferatu é semelhante à de Drácula, embora com algumas alterações. Em Nosferatu, Orlok não gera outros vampiros, mata apenas as suas vítimas e dorme durante o dia, pois a exposição ao sol ser-lhe-ia fatal. Em Drácula, a luz apenas o consegue enfraquecer. O final é também bastante diferente, pois em Nosferatu, o conde acaba por morrer ao nascer do sol quando a personagem Helen Hutter, papel interpretado por Greta Schroeder, se sacrifica a ele. Nosferatu foi um filme rodado com muito pouco dinheiro e sem efeitos especiais. Em 1979, Werner Herzog revisitou e homenageou o filme de 1922 em Nosferatu, Phantom der Nacht, com Klaus Kinski, Isabella Gianni e Bruno Ganz, entre outros. No dia 29 de julho de 2015, foi anunciado um novo remake do filme, dirigido por Robert Eggers e produzido por Jay Van Hoy e Lars Knudsen. Antes de Nosferatu, podemos mencionar o filme alemão Nacht der Grauen, Noite de Horror, realizado por Richard Oswald e Arthur Robinson, em 1916, com Werner Krauss e Emil Jannings, referido como o primeiro filme de vampiros, e Drácula Halála, A Morte de Drácula, realizado pelo húngaro Károly Lajtai, em 1921, com Erich Vanko. Este último é considerado um filme perdido, mas diverge do romance de Stoker. Um paciente e um hospício afirma ser o Conde Drácula. don't believe it's as important as you seem to think it is. Excuse me, Count Dracula, Professor Van Helsing. Van Helsing, a most distinguished scientist whose name we know, even in the wild of Transylvania. I had a frightful dream a few nights ago, and I don't seem to be able to get it out of my mind. I hope you haven't taken my stories too seriously. Stories? Yes. In my humble effort to amuse your fiancée, Mr. Harker, I was telling her some rather grim tales of my far-off country. I can imagine. Why, John? I can quite understand Mr. Harker's concern. I'm afraid it's quite serious. My dear, I'm sure Count Dracula will excuse you. You must go to your room, as Professor Van Helsing suggests. Oh, but really, Father, I'm feeling quite well. You had better do as your father advises. Very well. Good night, John. Miss Mina. May I call later and inquire how you are feeling? Why, yes. Thank you. I'm sorry, Doctor. My visit was so ill-timed. Not at all. On the contrary, it may prove to be most enlightening. In fact, before you go, you can be of definite service. Anything I can do, gladly. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dr. Seward, my humble apology. I dislike mirrors. Van Helsing will explain. For one who has not lived even a single lifetime, you are a wise man, Van Helsing. Thank you. Um jovem produtor de Hollywood, Carl Laemmle Jr., viu também potencial no romance de Stoker e, como Nosferatu já tinha sido filmado sem permissão e judicialmente processado, Laemmle adquiriu legalmente os direitos do romance. Nasceu assim Drácula, realizado por Todd Browning, produzido pela Universal Pictures, baseado também na peça da Broadway Drácula, de Hamilton Dean e John Balderstone, que foi a primeira adaptação autorizada pela viúva de Stoker, datada de 1927. Foi o primeiro verdadeiro filme de terror que os americanos experimentaram. O ator principal foi Bela Lugosi, tendo ficado conhecido como uma das primeiras estrelas do cinema de terror, juntamente com Lon Chaney. Para muitos cinéfilos e críticos, o retrato de Lugosi é amplamente considerado como o definitivo Drácula. Lugosi, nascido numa cidade da Hungria, hoje pertencente ao território da Roménia, tinha uma presença poderosa e autoridade dramática nos ecrãs. O ritmo deliberadamente lento do seu desempenho deu a Drácula a sugestão de ser um cadáver andante que aterrorizou o público de cinema em 1931. Era convincente e penetrante nas cenas sem diálogos. Os close-ups silenciosos do rosto de Lugosi era como se ele saltasse para fora do ecrã. Com este desempenho hipnótico, Drácula tornou-se um papel com a assinatura inconfundível de Bela Lugosi, muito difícil de imitar ou de superar, um ícone cultural e ele próprio uma lenda no cinema de terror. No entanto, Drácula acabou por se tornar um papel que trouxe a bênção e a maldição a Lugosi. O seu sucesso encorajou a Universal Pictures para produzir Frankenstein no final daquele ano, lançando o primeiro ciclo sonoro de filmes de terror de Hollywood, o qual durou até à proibição britânica de importar filmes de terror em 1937. Na Inglaterra, Lugosi era demasiado assustador para as crianças. Como era comum na época, a Universal fez uma versão espanhola de Drácula, sob a direção de George Melford e com um elenco de língua castelhana, gravou cenas nos mesmos cenários de Hollywood com o ator espanhol Carlos Villarías, substituindo Lugosi no papel do Conde. O filme de 1931 gerou sequelas da Universal Pictures, como Dracula's Daughter, realizado por Lambert Hillier, em 1936. The castle! Dracula! He's come back! Sander, look at me. What do you see in my eyes? Death. Do you like jewels, Lily? This is very old and very beautiful. Please don't come any closer. Pulse is weak, Dr. Goss. Growing weaker. All your skill can't help her now. She's under a spell that can be broken only by me. Or death. I am Dracula's daughter. Este conta a história da condessa Maria Zaleska, filha do conde Drácula, e ela mesma uma vampira. Após a morte de Drácula, ela acredita que ao destruir ritualmente pelo fogo o corpo do pai, estará livre da sua influência vampírica e pode viver como um ser humano. Quando esta tentativa falha, ela vira-se para o psiquiatra Dr. Jeffrey Gart. Quando os esforços dele falham, ela sequestra Jeanette, a mulher que Gart ama, e foge com ela para a Transilvânia, na tentativa de levar Jeffrey até ela. Acaba destruída e derrotada quando o seu servo, Sandor, lhe trespassa o coração com uma flecha, vingando-se assim de ela não o ter tornado imortal. Os críticos modernos e estudiosos notaram os fortes tons lésbicos do filme, matizes que a Universal reconheceu desde o início das filmagens e que explorou em alguma publicidade antecipada. Sequela, Son of Dracula, realizado por Robert Siudmak em 1943, protagonizado por Lon Chaney Jr., foi o primeiro filme em que se mostra a transformação de um homem em morcego na mesma cena. I see you marrying a corpse, living in a grave. The vampire can assume very many different forms at will. Sometimes it appears as a bat, and sometimes as a small cloud of swirling vapor. In this way, it can move unseen among its enemies. Son of Dracula, searing the screen with new terror. In this weird tale of the living dead who rise from the grave at night to prey on unsuspecting victims. With Louise Albritton, Robert Page, Evelyn Anchors, Frank Craven, J. Edward Bromberg, and Lon Chaney as the new Count Dracula, you'll shudder at the screen's most fascinating woman vampire, luring men with cold beauty and the promise of immortality. Count Alucard is immortal. Through him, I attained immortality. Through me, you will do the same. O Conde voltou à vida em mais três filmes da Universal Pictures na década de 1940, House of Frankenstein, realizado por Earl C. Kenton, em 1944, com Boris Karloff, Lon Chaney Jr. e John Carradine no papel de Drácula, House of Dracula, realizado por Earl C. Kenton, em 1945, com Lon Chaney Jr. e John Carradine novamente no papel de Drácula, e na comédia Abbott and Costello Meet Frankenstein, realizada por Charles Barton em 1948. Thank you. Em 1931, o ano da estreia do Drácula, de Bela Lugosi, o dinamarquês Carl Theodor Dreyer realizou Vampire, inspirado nos contos góticos do irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, reunidos na obra In a Glass Darkly, datada de 1872. Nela, há uma história sobre uma vampira lésbica chamada Carmilla, passada na Áustria. A fonte de Le Fanu poderá ser a obra que foi traduzida para inglês em 1759, inicialmente com o título Dissertations upon the Apparitions of Angels, Demons and Ghosts and Concerning the Vampires of Hungary, Bohemia, Moravia and Silesia, do monge beneditino francês Antoine Augustin Calmé. Carmilla tornou-se também uma figura muito apreciada na cultura popular. Outro dos ciclos clássicos de filmes sobre o Conde Drácula foi a iniciativa da produtora inglesa Hammer Films, ou Hammer Pictures, nos anos 50. Os filmes eram baseados nas personagens do Drácula, criado por Bram Stoker, mas o argumento era livre, com variações temáticas. O primeiro filme da série intitulou-se Drácula e nos Estados Unidos Horror of Drácula, dirigido por Terence Fisher em 1958, tendo como atores principais Peter Cushing, no papel de Abraham Van Helsing, e Christopher Lee, no de Drácula. Neste filme, foi introduzida uma carga de sensualidade à figura de Drácula. Após o sucesso de Horror of Dracula, a Hammer produziu mais 8 sequelas, nas quais, em 6, Christopher Lee representou o papel principal e, em 4, Cushing representou o papel de Van Helsing. O filme data de 1974 e intitula-se The Legend of the Seven Golden Vampires. Foi realizado por Roy Ward Baker e Chan Che e com John Forbes Robertson no papel de vampiro. Thank you. Drácula tem desfrutado de uma enorme popularidade desde a sua publicação e gerou uma subcultura vampírica extraordinária na segunda metade do século XX. Mais de 200 filmes foram feitos versando sobre a figura do Conde Drácula, um número apenas superado pela de Sherlock Holmes. No centro desta subcultura está a lenda da Transilvânia, que se tornou quase sinónimo de vampiros. A maioria das adaptações não inclui todas as personagens principais do romance. O Conde está geralmente presente, bem como Jonathan Harker, Mina, o Dr. Seward, o Dr. Van Helsing e Renfield. As personagens de Mina e Lucy são ocasionalmente combinadas num único papel feminino. Jonathan Harker e Renfield também são por vezes invertidos ou combinados. Quincy Morris e Arthur Holmwood são normalmente omissos. Drácula, com argumento de Richard Matheson, foi um filme para a televisão, realizado e produzido por Dan Curtis, com Jack Palance no papel principal. Occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Yeah. Dracula. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. Any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face, can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog, and he can vanish at will. Oh, my love. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him, and you've got to love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. Devil! Join me in eternal life. Your salvation is his destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death. Ha ha ha ha ha ha. one mistake, he must be stopped. Em 1992, Francis Ford Coppola dirigiu um filme também inspirado no romance de Stoker com Winona Ryder, Gary Oldman, Keanu Reeves e Anthony Hopkins nos papéis principais. O filme conta a história do governante romeno Vlad Tsepes, Drácula, o qual defende pela guerra a igreja cristã na Roménia contra o ataque dos turcos otomanos. Elisabetha, a sua noiva, recebe a notícia falsa de que o seu amado morreu. Não suportando viver sem ele, suicida-se. Vlad, ao regressar da guerra e ao constatar a morte de sua amada, condenada ao inferno pela igreja por ter cometido um pecado mortal, o suicídio, renega Deus e os seus sacerdotes, jurando só beber sangue a partir daquele momento, sendo assim condenado à sede eterna, ou seja, ao vampirismo. Quatro séculos depois, redescobre a reencarnação de Elisabetha em Londres, agora conhecida como Wilhelmina Murray, Mina. Jonathan Harker, noivo de Mina, parte em trabalho para a mansão do Conde Drácula, a quem irá vender 10 terrenos na área de Londres. Lá é feito prisioneiro enquanto o Conde se encaminha para a Inglaterra para reencontrar a sua amada. O resto do filme consiste numa busca desesperada e sofrida do amante para reconquistar a sua amada. Em 1995, Mel Brooks dirigiu e produziu uma sátira chamada Drácula, Dead and Loving It, com Leslie Nielsen como protagonista. Este filme foi um fracasso de bilheteira e recebeu críticas maioritariamente negativas. O mais recente filme sobre Drácula foi estreado em 2014 e tem como título Drácula Untold, realizado por Gary Shore e com Luke Evans interpretando a personagem principal. Este filme não é inspirado no romance de Bram Stoker, mas sim na história de Vlad III. Drácula foi também uma personagem muito presente em muitos livros da banda desenhada, sendo a mais conhecida a série de bandas desenhadas da Marvel intituladas Tomb of Drácula, publicadas entre 1972 e 1979, explorando em paralelo Morbius, The Living Vampire, na revista Vampire Tales. A personagem de Drácula irá continuar a ser uma presença posterior no universo da Marvel Comics Group. Vampirella é uma personagem de banda desenhada criada na Warren Publishing em 1969. Uma vampira morena, com formas corporais sugestivas, que tem como irmã gêmea uma beldade loira chamada Draculina. Nas primeiras histórias, é perseguida por Conrad Van Helsing, um caçador de vampiros cego que, tentando destruir Drácula, a encontra e julga que ela é a sua parente. personagem Drácula esteve também presente em programas de rádio, em séries de televisão, em videojogos e até animes e mangas. Foi até adaptado para o entretenimento infantil, servindo como base para vários personagens de vampiros em desenhos animados. Até na área do turismo, a personagem de Drácula teve bastante influência, havendo hoje em dia vários locais associados com ela e que os viajantes procuram conhecer. Come in. Who is it? No! Ah! He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. Ha ha! Este programa teve locução de Maria Leonor Sousa e João Soares Santos. Realização de Joana Silva.